Aleluias. E nós declaramos o reinado do Senhor, o reino inabalável do Senhor. Para sempre existirá. Aleluia. E convém que o Senhor cresça cada vez mais, que esteja em evidência. E nós clamamos ao Senhor.